Acompanhamos nos últimos dias o ciclo em 7 estágios, pelos quais a nossa atenção passa no contexto atual capitalista vigilante online. A nossa atenção, e por conseguinte, o nosso estado de alerta, a nossa memória, o nosso caráter, a nossa sabedoria, a nossa vida, nós, enfim, ela é, em primeiro lugar, tensionada, feito um funil em curto circuito, e viciada segundo estratégias propagandísticas para hábitos de conveniência e urgência. Então, a nossa atenção é capitalizada, ou seja, transformada em capital, de maneira ilusoriamente prazerosa e participativa para os opacos e poderosos bolsos do capitalismo de vigilância. Ela é direcionada para que emoções sejam alvejadas e se modulem para se tornarem compras e radicalizações, e então cooptada para consequências muito reais, políticas e carnais além das telas. Por fim, nossa atenção é dispersada na enchente, no cansaço e na passividade, de modo que a rede se mantenha, e colonizada num padrão de conquista que dissipa a resistência. Esses 7 estágios do ciclo acontecem ao mesmo tempo, claro. O que eu fiz foi enxergar e traduzir essa sequência mais para contar uma narrativa que trouxesse clareza e sentido dentro da bagunça entre telas em que a gente vive. E assim como nenhuma tecnologia é essencialmente boa nem ruim, a questão é que ela não é neutra, a maneira como a gente vive a economia atencional tampouco é boa ou ruim. Como aponta Guilherme Felitti, abre aspas, parece provável que haja não dois tipos de pessoas, aqueles que veem o capitalismo de vigilância como uma prisão e aqueles que o veem como um resort, mas que muitos de nós o experimente como ambos, não alternadamente, mas simultaneamente. O algoritmo serve como uma espécie de metáfora para a própria sociedade, que condiciona e limita os nossos desejos, ao mesmo tempo em que os torna significativos, desejáveis em primeiro lugar. A prisão resort não restringe a agência, mas torna-se a condição particular que torna a agência possível em nossa cultura neste momento. Isso não significa que não se possa resistir a isso, ou que se deve tomá-lo como garantido, mas o grau em que parece natural e inevitável permite que o algoritmo funcione como ideologia, como uma estrutura de concessão de identidade que molda a subjetividade. Fecha aspas. E nesse véu de ilusão invisibilizado e naturalizado, o que acontece é a nossa inserção completa na lógica que o autor Jonathan Crary chama de capitalismo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como ele aponta, os dispositivos chamados de smart, inteligentes, são chamados assim menos pelas vantagens que podem trazer a um indivíduo e mais pela capacidade de integrar o usuário mais completamente às rotinas 24/7, em que todo e qualquer tempo foi apropriado pelo hiperconsumismo, a vida pessoal e social reconfigurada para se sujeitar à operação ininterrupta dos mercados, das redes de informação e de outros sistemas. Fecha aspas. O que se materializa é um sistema da tecnópole, da racionalidade algorítmica, que é desesperadoramente incontestável e autoimune. Abre aspas. A polícia usará dados para alocar forças. Os profissionais de marketing imaginarão que qualquer aumento nas vendas tem a ver com as práticas de direcionamento. E os empregadores contratarão de acordo com os serviços de inteligência artificial, porque foi o que os dados disseram, como delineia Mark Andreevich. Haverá uma sociedade de controle sem nenhum referente, porque não haverá vontade ou ferramentas para determinar se as previsões estão corretas, por exemplo, se os empregados que foram contratados seriam mesmo superiores àqueles que foram rejeitados. E se mais crimes teriam sido antecipados caso a polícia tivesse sido enviada a outro lugar. Sim, isso tudo faz a gente tremer nas bases. É confuso, é complexo. O que torna ainda mais intragável e indigerível, porque toda essa complexidade, que não é A ou B, ou preto no branco, pau ou pum, vem de uma concepção de atenção que é binária, como se a atenção fosse uma chave de liga-desliga, o zero e um da linguagem da computação, atenção-desatenção, o que eu chamo de atenção binária. Essa noção é restrita ao tarefismo, ou seja, eu preciso prestar atenção nessa tarefa para chegar a esse resultado. Essa noção visa tão somente a solução de problemas e o controle de comportamento. Vide o número de crianças, adolescentes e pessoas adultas diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção, as quais, claro, são lucrativamente medicadas segundo a indústria farmacêutica. A pessoa que foge ao modus operandi capitalístico do seletivismo e da eficiência do tarefismo é chamada de uma pessoa dispersa, distraída, sabe, no mundo da lua? Mas isso não é um uso preciso dos termos. Estar dispersa é operar sob um excesso de estímulo, deslocando o nosso foco atencional loucamente, disso para aquilo, de aquilo para outro aquilo. Estar distraída, por outro lado, é ser errante, explorando zonas obscuras e sem contorno. A questão é que a gente vive muito mais dispersa do que distraída. O primeiro modo da dispersão louca sob estímulos impossibilita uma espessura temporal e consistente da experiência, porque ela é uma focalização, ou seja, uma delimitação do que é observado, mas sem concentração, ou seja, uma intensidade na dedicação, porque está pulando de um lado para o outro. O segundo modo da distração errante forma um campo mais amplo de fluidez sem intenções, é esse mundo da lua, que se configura como uma concentração sem foco. Só que ainda assim, ele coloca a atenção sob o signo da falta, como se faltasse a atenção. A Virginia Kastrup, uma pesquisadora brasileira sobre atenção, escreve que, abre aspas, a subjetividade contemporânea não sofre de falta de foco, mas antes disso, de excesso de focalização. Mas a focalização, por si só, ela é estéril para a invenção. Por isso, a dispersão é um problema. Uma atenção dispersa e ávida de novidade responde automaticamente às informações externas que se proliferam e que convocam uma atenção sempre focada e, ao mesmo tempo, fugaz. A informação é consumida rapidamente numa busca sem encontro, pois tudo é rapidamente descartado. Como aponta Byung-Chul Han, pura inquietação não gera nada de novo. Apenas reproduz e acelera o já existente. É como o Søren Kierkegaard traz. Daí surge o apóstolo do entusiasmo vazio, aquele que viaja pela vida em uma interjeição. Não importa se o que acontece é significante ou insignificante, porque grita, oh, ah, porque a diferença entre o que é importante e desimportante é indiferenciada no vazio do cego entusiasmo. Não soa como a anuência da hiperpassividade de certas redes sociais? E mesmo que parece ser o oposto da dispersão ou da distração, aquele fluxo estilo Mihai Csikszentmihalyi não é o caminho para a resistência contra a colonização vigiada de nossa atenção. Porque o engajamento intenso da atenção por si só, aquele fluxo, flow, pode ser atingido em situações como as que a série da Netflix me hipnotizaram, ou como a Natasha Xu morbidamente relata no cassino. O que também vale para funcionários de bolsas de valores vidrados nos gráficos, como o Matthew Crawford destaca. Abre aspas. Isso é possível somente porque as conturbadas realidades humanas por trás das entidades financeiras que estão comercializando, por exemplo, as hipotecas das pessoas, estão sendo mediadas por camadas de representação e modelos matemáticos, permitindo um tipo de controle sem contato. Os modelos se tornam fascinantes por si só. Os traders, esses funcionários, mergulham na sua lógica e vivem nos dados, absortos na experiência de um manejo crescente e intuitivo. É quase desnecessário dizer que nos anos que levaram à crise financeira de 2008, esse jogo quase autista causou baixas em massa, mas elas aconteceram em outro lugar, lá fora, no mundo além das telas. O fluxo pode ser atingido, mas ele por si só não é consciente de si e nem sequer cria alternativas e novos fluxos. É para esse mundo além das telas, além de sua própria mente, que a atenção deve ser tensionada. Frente a todo o cenário atencional que expusemos nos últimos dias, isso parece ser uma missão impossível. Mas como diz Marshall McLuhan, teórico da comunicação, não existe absolutamente nenhuma inevitabilidade enquanto houver a disposição de considerar o que está acontecendo. O que precisamos fazer é justamente cultivar um estado atencional que consiga, para começar a conversa, considerar o que está acontecendo. Por isso, durante essa primeira fase de lua cheia da jornada, nós exercitamos, por um lado, o músculo atencional do intelecto, da mente, para trazer à tona esse excesso de desinformação que vivemos e desvelar, tirar o véu desse contexto sociotecnológico no qual esse excesso se baseia. E por outro lado, com os convites atencionais diários, começamos a trazer toda essa teoria mental para o corpo, para esse corpo seu pelo qual tudo isso passa. Estamos gradualmente nos preparando. E como nada existe fora da prática, vamos nova e disciplinadamente nos dedicar à meditação. Se você já sentiu mudanças desde os últimos dias, ou se você continua se torturando por 3 minutos diários, ou se você sente que nada aconteceu, tudo bem. Não sinta atração nem repulsão. Apenas aceite e siga praticando. Por isso, sente-se confortavelmente. Apoie-se nos ossinhos da base do corpo e erga sua coluna. Faça uma ou mais respirações profundas, expandindo ao máximo o pulmão e o abdômen e expirando todo o ar. Feche os olhos. Aceite a decisão de que aqui e agora vamos nos perceber por dentro. É hora de deixar a água decantar, de deixar as nuvens passarem, de se meta conectar.